Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Está valendo e começa mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E aqui quem fala é Guilherme Pérez. Vamos começar a bancada, né? Com essa turma aqui que está hoje presente, esse elenco maravilhoso. À minha direita, Matheus Veloso, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite, bancada. O meu destaque da noite vai para o UFC 205, primeira edição do evento em Nova York. Eu gosto de ver sangue no UFC, só isso que eu peço. À minha frente, Arthur Gabor, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Lembrando nosso ouvinte também que ele pode nos escutar pelo aplicativo, né, o TV Mackenzie ou Mack News. E o meu destaque de hoje vai para o sorteio das chaves do ATP Finals, torneio que reúne os 8 melhores tenistas do ano. É, vamos falar de tênis mais pra frente. Do lado dele, Felipe Kobayashi, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte. Meu destaque vai pra NFL, o Monday Night Football, que foi Buffalo Bills 25 e Seattle Seahawks 31. Jogo pegado, eu pensei que você ia me chamar de Guilherminho hoje, de novo. Não, hoje eu tô na paz. E pra fechar a bancada, Andrei Viana, boa noite, o único que vai falar de futebol hoje, né? Opa, boa noite, Guilherme, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte. Meu destaque de hoje vai pro Corinthians e pro Palmeiras, que foram eleitos os times mais valiosos da América pela revista Forbes. Rumo ao futebol. Viu o futebol. Então vamos já começar aí com esse assunto. Solta o hino do... Opa, solta o hino do Corinthians. É, o Coringão que já tá acertando aí seu provável primeiro reforço para 2017. O meio-campo Wagner, de 31 anos, tá chegando aí no, na Zona Leste de São Paulo para assinar com o Corinthians. Arthur, o que você acha desse jogador e dessa provável contratação aí? Horrorosa. Começando bem o programa. Começando bem, já jogando umas bombas aí, mas mais um exemplo da diretoria corintiana que gasta esforço, dinheiro... Traz jogador que não vai, provavelmente não tem um salário baixo, né? Não foi divulgado o salário, mas não vai ser um salário baixo. E jogador que não vem pra resolver. Corinthians precisa, na minha opinião, de jogadores que resolvam a situação do time. Não adianta ficar trazendo apostas, como foi com o Jô, como é com o Wagner, e como fez muito em 2016. E isso não vai resolver o problema, não vai melhorar a atual situação do Corinthians. Na minha opinião, o Corinthians precisa mesmo de um presidente. Que seria uma ótima contratação. É, não dá, o Roberto de Andrade faz um trabalho péssimo, mas sobre o Wagner também não gostei, concordo com o Arthur, não vai acrescentar muita coisa ao elenco, tá fraco o time, sistema defensivo não tem atuado bem, a prova disso é o resultado do último jogo, e precisa melhorar também, com o Oswaldo de Oliveira não dá. Ah, o Corinthians... Não tem um elenco bom, né? Estavam falando que o Corinthians não tem um elenco bom. O Wagner é um jogador que teve uma boa passagem pelo Cruzeiro há bastante tempo atrás. No Fluminense ele não deixou saudade na torcida. Não foi bem. Pelo menos eu não vi boas atuações dele pelo time. Eu acho que o Corinthians tinha que trazer camisa 10, tinha que trazer zagueiro, tinha que trazer atacante. Porque o Jô também, não acredito que ele... Ele é melhor que o Gustavo, mas não acredito... Gustavo. Não acredito que ele seja um bom reforço. Eu acho que é meio que cultural do brasileiro de querer contratar esses medalhões que deram Meu certo. Deus, começou assim, soltando a cultura do Brasil. Aula de história com o Felipe Kobayashi. Não, então, acho que é meio cultural do brasileiro de querer trazer esses medalhões que deram certo em uma passagem aleatória no Brasil e que eles insistem em fazer isso. Eu não entendo por quê. Dá chance para mais novos ou então realmente reforço de peso, sabe? E que estava falando aqui que o Corinthians trouxe bastante gente em 2016, foram 14 jogadores e nenhum deles, assim, acho que o que mais chegou mais próximo de empolgar a torcida foi o Marlone, que teve boas atuações nas últimas... Ah, o Guilherme hoje tá indo bem, né? Guilherme também tá bem, mas começou mal, aí... Acho que é um caso um pouco parecido com o Marlone, assim, fez boas atuações, mas não chegou a empolgar a torcida. Mas temos nomes, assim, muito fracos, como o goleiro Douglas, que nem chegou a atuar, Alan Mineiro, que depois foi emprestado, Giovanni Augusto, que tem atuações boas, ruins, o André, o Williams, Wilson. Então, é o que eu tava falando, eu acho que o Corinthians contrata demais e não consegue acertar. Eu acho que o Corinthians poderia investir mais em um jogador só, que saberia que é um jogador um tiro certo, não ficar dando tiro no escuro pra tudo que é lado pra ver se acerta alguma vez no alvo. Não, fora a grana que eles gastam nesses jogadores, né? Porque, tipo, por exemplo, o Palmeiras, ele gasta bastante, mas até agora a maioria dos jogadores rendeu o que a torcida esperava. O do Corinthians trouxe muito jogador e nenhum jogador deu retorno pro time. O Cássio que talvez vá embora agora, né? Provavelmente. Acho que é o último grande ídolo da torcida e que tá virando reserva do time, não tá mais agradando. Tá faltando um ídolo pro time do Corinthians, acho. Sim, só complementando aqui o que o Andrei falou com relação ao investimento monetário, o Corinthians, para trazer esses 14 jogadores, foram quase 70 milhões de reais. Daria para trazer, acho que, duas ou três peças que dessem certo. Eu acho que seria melhor pro time do Corinthians pro futuro. Mas vocês falaram de Palmeiras e de planejamento. É, a diferença é que o Palmeiras tem um diretor de futebol muito bom, que é o Alexandre Matos. Vocês não acham que falta isso pro Corinthians? Um nome que esteja ali para ver jogador lá do Criciúma, que nem o Palmeiras fez com o Roger Guedes. O Moisés estava jogando no meio lá do leste europeu e encontraram ele lá. Não falta isso pro Corinthians? No Corinthians falta muita coisa. Como eu disse, falta o presidente, falta técnico, falta um nome assim. Mas também ele precisa ter autoridade para trabalhar, porque vimos o caso do Oswaldo Oliveira, quando ele estava para ser anunciado, teve dirigente se revoltando porque não havia sido consultado e tudo mais. Então, falta muita coisa. O clube passa por uma fase ruim, então é difícil falar se fizer isso, se contratar tal pessoa, vai resolver. É muita coisa que precisa resolver e não tenho boas esperanças aos corintianos para 2017. E eu acho que o pior setor ali do Corinthians é a zaga, né? Nessa temporada, o Corinthians sempre, nesses últimos anos, tinha tensão, não tomava tanto gol. E nesse ano já foram 62 gols tomados em 66 jogos. É 0,94 a porcentagem de gol por partida. É o principal ponto que tem que arrumar ou você acha que é tudo? Não sei se é o... Dentro de campo é o principal, assim, dentro das quatro linhas, mas... Acho que tem que resolver coisas fora antes de resolver esse problema. Um técnico bom, por exemplo, eu acho que já ajudaria bastante. Desculpa, pensei que tinha terminado. Só ia acrescentar que eu acho que tem bons jogadores na zaga. Não são excelentes, níveis Corinthians, mas acho que são jogadores não pra tomar tanto gol assim. Eu acho que assim, o meio campo do Corinthians que me deixa nervoso de ver. Porque ninguém consegue colocar a bola no chão, dar aquele passe diferencial, deixar o atacante na cara do gol. Então eu acho que a zaga é um problema realmente, só que eu acho que o meio de campo tá deixando muito a desejar. Eu acho que o único problema do Corinthians, na minha opinião, não é as laterais. Eu acho que tem bons laterais, tem um bom goleiro, que é o Walter, que eu acho top 5 do Brasil, eu acho um goleiro fantástico. Só que a zaga, Balbuena, começou bem e caiu muito. O Pedro Henrique é um menino muito novo pra ser colocado nessa pressão que ele tá jogando. O meio campo foi que nem ele falou... Não bota a bola no chão, não tem tanta habilidade que nem tinha Renato Augusto já, então dá muita saudade do torcedor corintiano, né? E o ataque, nem se fala que o ataque tá em jejum de gol faz bastante tempo. É, pra você ver, o ano passado era o Wagner Love no ataque, mas dava certo, né? Saía gol. Por causa do meio de campo que era forte. Tinha meio de campo, tinha Tite. Tite foi o principal fator aí, na minha opinião. Tanto que o Corinthians não tá na zona de rebaixamento por causa da gordurinha que o Tite deixou lá no começo do ano. Ah, mas o Wagner Love acho que nunca foi um jogador ruim em todos os times que ele passou, né? Sim, o Wagner Love sempre foi um jogador mediano pra bom. Sim, concordo. Quando ele veio, ele foi dúvida de como seria o desempenho dele. Ele tava na China, se eu não me engano, antes. Voltou sem ritmo, completamente normal. A idade dele também gerava ainda mais dúvida. Começou mal, chegou a ser banco, aí voltou, aí começou a jogar bem, aí empolgou e... Não, quer terminar? Termina. Não, só isso. Só posso fazer um comentário rapidinho que o Andrei falou sobre... Principalmente o Andrei, né? Na verdade, todo mundo tava comentando um pouco mais sobre a defesa do Corinthians. No próximo jogo vai jogar o Léo Santos, zagueiro da base de 17 anos, que me agrada muito, é um bom jogador, que inclusive está na mira do Real Madrid. Meu Deus. Então, É um jogador promissor, mas apenas 17 anos, e ao lado dele, Pedro Henrique, de apenas 21 anos. Então é um fator que preocupa mais ainda a torcida corintiana. Corinthians e Figueirense fora de casa. Complicado. Orlando e Scarpelli. Complicado. Bem complicado. Já o momento de pressão grande colocado na zaga, que é o setor que mais preocupa a torcida corintiana, colocado peso em cima de um jovem de 21 e um jovem de 17 anos. Pedro Henrique, como zagueiro experiente do dia, vai ser complicado. Pois é. Tem que rezar. Eu acho que os dois têm futuro. Eu vejo bom futuro neles, mas no momento é muito complicado colocar eles como titular nessa fase do Corinthians. E achando algum lado bom assim nesse período da vida do Corinthians, a Forbes, que nem o Andrei falou, fez um levantamento dos times mais valiosos da América. Os três primeiros são brasileiros: Corinthians, Palmeiras e Grêmio. O que foi contado, os critérios, valor de elenco, valor da marca do clube, ganho com direito de TV, e o Timão arrecadou assim no que eles fizeram de levantamento, 532 milhões de dólares, o que dá 1,6 bilhões de reais. É muito dinheiro, só que o time esse ano, não, com tanto dinheiro, não fez muita coisa. Vende o time e contrata uns jogadores. Melhor coisa. Esse valor, pra mim, vem da época do Andrés ainda. Ele reergueu o clube, colocou num patamar completamente diferente e se manteve num nível semelhante com o Mário Gobbi, mas aí já começou a cair. Quando veio Roberto de Andrade, afundou de vez. Eu comparo essa situação, por exemplo, quando o Palmeiras tinha o Paulo Nobre antes do Alexandre Matos. O Paulo Nobre no Palmeiras, ele não é um cara que entende de futebol, que manja de futebol, ele é um bom administrador. E no Corinthians não tem nenhum dos dois. Não tem um cara que entende de futebol pra organizar o time do Corinthians, fazer um bom time, e não tem um presidente que entenda de finanças pra conseguir equilibrar as finanças do clube. Eu acho que a Arena Corinthians, né, que veio agora recentemente, ajudou bastante o time, por mais que todos os problemas que estão passando aí... Arena Movediça? Não só a Arena em si, que tá passando por problemas, mas também passando esses problemas para o Corinthians, mas mesmo assim, de um jeito ou de outro, foi o estádio que abriu a Copa do Mundo, então isso impulsionou muito o Corinthians a chegar a essa primeira posição no ranking. Concordo com você, e, bom, o Corinthians esse ano não cai mais, né? A Arena a gente tem que torcer para não cair também, porque o negócio tá feio. Você vai torcer pro Corinthians não cair? Pra Arena não cair, desculpa? Ah, é uma coisa ruim, né? Gastar R$1 bilhão, o dinheiro do governo, e cair o estádio. Saiu do seu bolso esse dinheiro? Não sei, mas eu não sei de onde veio, e é muito dinheiro, então tem que ser tratado com cuidado e ser preparado direito, e né? E também não desse pela jeito. Segurança, né? Segurança em primeiro lugar. E vamos mudar de time, né? Vamos falar do líder agora, o Palmeiras. Solta o hino aí. Quando surge o verde imponente no gramado... o Palmeiras cada vez mais perto do título. Ganhou no final de semana um jogo muito difícil. Como é que vocês acham que vai ser essa reta final aí? Segurar os ânimos e ir pra cima ou ajeitar a casinha? Ainda tem campeonato? Achei que já tinha acabado. Não, ainda não. O que vocês acham? Eu acho que o Flamengo vai ser campeão. Olha o cheirinho. Não, já que o Guilherme... Desculpa, Andrei. Já que o Guilherme abusou um pouco do clubismo aqui, eu também vou abusar. Eu não. Pode falar, Andrei. Desculpa. Não, o Palmeiras... o campeonato acho que já tá bem caminhado, né? O Santos é o time mais perigoso, como eu já tinha dito no último programa que eu participei. O Santos é um time que tem... É um bom time, ganhou da Ponte Preta de um jeito que eu não esperava, o Santos ter uma reação tão absurda, tirando um zagueiro pra jogar com um volante a mais e pra cima da Ponte Preta empatar. Tá com força pra reta final, mas pra tirar esse título do Palmeiras vai ter que soar muito. Eu acho que o Palmeiras tem que continuar fazendo o que tá fazendo. Tá jogando meio fechadinho, tá se mantendo, ganhando de 1-0, tanto faz, o que importa é ganhar. Gol de bola na área. Exatamente, sobrando. Exatamente, bom. Com o Moisés sobrando é lateral. Não fazer gol. Exatamente. Exato. Então eu acho que tem que manter isso e se manter assim, é com certeza campeão. O próprio Cleiton Xavier, ele disse, se vacilar o objetivo pode escapar. Então tem que tomar muito cuidado, ele estava naquele time de 2009 que perdeu o título e depois a vaga da Libertadores, que foi um negócio muito estranho que aconteceu. Então esse ano ele tá tentando tirar aquele trauma que ele passou no passado. É, pois é, e o que eu acho muito interessante desse time do Palmeiras, já falei isso aqui na rádio inclusive algumas vezes, é que mesmo quando não tem uma boa atuação, consegue um resultado propício, um resultado agradável. E isso eu acho que é crucial para um time que busca o título. Contra o Inter não teve uma boa atuação, contra o Sport não teve uma boa atuação, contra o Figueirense também não, mas mesmo assim conseguiu a vitória nessas três partidas e conseguiu três pontos, assim como conseguiria se tivesse dominado a partida, tivesse goleado. Então, pra mim, um time que precisa ser campeão, independente se joga bem ou se joga mal, tem que ganhar. Óbvio, vai ter aqueles jogos que o time encaixa mais contra o adversário, que vai conseguir dominar a partida, mas naqueles jogos que as coisas aparentam não dar nada certo, vamos jogar o simples, vamos fazer aquele golzinho com o lateral do Moisés e levar os três pontos pra casa. Concordo completamente, até porque o campeonato também é muito longo. Não tem como um time ficar da primeira rodada até a última jogando bem, convencendo, metendo goleada. Acontece, fase ruim acontece, mas o Palmeiras sabe administrar esses momentos. Quando não joga tão bem, o técnico vai lá, consegue arrumar o time para conseguir aquele 1-0, como o Arthur disse. E isso que é o importante. É, o resultado, não vai jogar bem sempre, isso daí é inevitável. Eu queria dar um destaque para aquela imagem no final do jogo, dos jogadores ajoelhados no meio de campo, fazendo uma união ali. Aquilo é um grupo campeão. Desculpa, mas aquilo é um grupo campeão. Nunca, todo time que você vê que é campeão, o elenco se forma assim. O time do Corinthians, o time do Cruzeiro, o grupo tá fechado. Você pode reclamar de falta de técnica, não tá jogando bem, não tá jogando bonito, mas você não vê um jogador que não sai morto do campo. O time do Corinthians ano passado foi que nem você falou, Mati. Que o time do Corinthians ano passado também não jogou bem o campeonato inteiro. Era um time que jogava muito bonito, mas jogou bem um turno só. O do Palmeiras jogou bem o primeiro turno, já tá mais tempo na liderança que o time do Corinthians ano passado. O Corinthians passado, se eu não me engano, ficou 20 rodadas e o do Palmeiras estava mais de 25 já. 26. Meu, é muita coisa, não dá como tirar o mérito desse time. Não, concordo com você. O principal é isso, o elenco unido, porque faz um cara correr pelo outro. Ele não tá, tipo, pensando no dele. Você vê, por exemplo, o Corinthians que tá em fase ruim agora, tá, tem briga no treino e tudo mais, aí... Durante o briga jogo... é pouco, aquele soco que o... Quem tomou? O Marcel tomou Marcel o soco? Tomou um soco o UFC Wilson. Daqui a pouco que a gente vai falar, Mate. Sem spoilers. Mas... É, isso é importante, porque, pô, os caras se esforçam mais, como o Andrei disse, não tem um jogo que os caras não saem mortos de campo. Porque, pô, eles estão se esforçando, eles estão unidos com um objetivo em comum e um vai fazer todo o esforço possível pelo outro para que todos consigam atingir o objetivo final. Eu também concordo com você, Mate, mas quem não concorda muito com essa posição é o professor Luxemburgo. Ele disse que os times que ele treinou de 93, 94 são muito melhores que o time desse ano. E o Guardiola é marketing. Frase de professor, né? Abre aspas. Mas sei, o que vocês acham? Pra mim é muita diferença, mas não dá pra comparar, porque já faz mais de 20 anos que eu não assisti do último título. É complicado pra eu opinar sobre esses times, faz muito tempo já. O professor tá de sacanagem, né, meu? Como assim, velho? Quer comparar os times de 93, 94? Que time brasileiro que você viu nos últimos anos joga mais com aquele time ali de 93, 4, 6? É muito difícil comparar o futebol de 90 com o futebol de hoje. Eu acho que o de 90 tinha muito mais craque. Djalminha, você via... Evair, Edmundo, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho realmente, é muito complicado você pegar o time de hoje em dia e comparar... A gente tava conversando atrás. Isso outro Exatamente, dia. Exatamente, porque não é de um ano pra outro, por exemplo. Não é Corinthians do ano passado com Palmeiras de hoje. Não, aí é até palpável, mas de 20 anos atrás... Eu acho que, tipo, um ano, que nem eu tava discutindo ontem com o Vinícius e com o nosso amigo... Um ano, o Corinthians do ano passado, você consegue fazer uma... comparar com o time desse ano, porque um ano é pouco. E fazer os torcedores chorarem, né? Não, mas o que eu tô dizendo é comparar o Corinthians do ano passado com o Palmeiras desse ano é possível. Só que comparar o Corinthians do ano passado com o Palmeiras de 93, não tem como, porque o futebol era totalmente diferente. Eu concordo. E também são vários fatores que influenciam. Por exemplo, o nível do futebol brasileiro. Compara o nível de futebol brasileiro atualmente de 93, 94. Eu não vejo esperanças futuras para a seleção brasileira e tudo mais. O futebol mudou muito, nacionalmente e internacionalmente. Então não tem como relacionar isso. Sim, o futebol do Palmeiras de 93, 94 era muito mais vistoso, né? Isso é inegável. Mas como a gente estava falando aqui, não tem... O importante é ganhar, o importante é ser campeão. Se daqui a... 15 anos, o Palmeiras hoje estivesse jogando super bem e não fosse campeão, quase ninguém ia lembrar. São raras exceções de time que são lembrados pelo bom futebol que é aplicado. 82? Por exemplo, mas são raríssimos, você conta no dedo. Mas os times que são campeões são lembrados. O time 93-94 foi um time bicampeão brasileiro, ganhou 2 títulos brasileiros em 2 anos. E é lembrado por conta disso. E não tanto por conta do futebol. Tudo bem, óbvio que o futebol ajuda a ficar mais marcado na memória, mas o que marca mesmo um time é o título. Então, se for campeão, vai ficar marcado na história do time, ainda mais por tanto tempo que faz que o torcedor palmeirense não grita é campeão brasileiro, né? Acho a mesma coisa, tô totalmente de acordo com você. E outro time que eu penso desse jeito é o Grêmio na Copa do Brasil. Sim. Tá jogando feio? Tá, mas Copeiro. Tá na final e pra mim vai ser campeão. Vai sair dessa fila de 15 anos. Morre uma piada, como eu ouvi outro dia no programa. Morre uma piada. Infelizmente, morre uma piada. Ou né? Vem o beat do Galo ou o Imortal ganha o título. Vocês acham que o Grêmio ganha? Pra mim, eu fui... Ó, eu vou falar agora pra depois não vamos comentar. Gravar aqui, gravar... Não, já tem gravado aí os outros programas. Eu fui o único que falei que o Grêmio ia ser campeão desde as quartas de final. Eu falei também. Não falou não. Você me convenceu não. Em um programa. Ah, mas você tinha falado do Atlético Mineiro. Ah, mas eu mudo de opinião. Ainda posso acertar. Não, agora, na final tem como, né? Que você falou Galo. Mas eu fui o único que falei do Grêmio. Tomara que eu acerte. Veremos. Vamos mudar de time, vai. Vamos falar do Tricolor. Solta o hino aí. É, o São Paulo tem que começar a pensar pro planejamento do ano que vem, né? E o Marco Aurélio Cunha, ele quer... Ele já foi até Flórida para conhecer as instalações que vai ter lá quando eles forem participar do torneio internacional em janeiro. Florida Cup. É tem que começar a fazer, pensar pro ano que vem, é isso mesmo? É próximo o Zébio, né? Cup, né? Tá seu Zébio, saudades eternas. É, eu acho que o São Paulo precisa pensar realmente no ano que vem, porque esse ano agora eu acho que não corre mais tanto risco de rebaixamento, já não tem o que fazer. Acabou agora, o ano pro São Paulo. Acabou. Agora é manter os jogadores bons, sem o Sai Michel Bastos. E agora tem que pensar, tem que se reforçar, porque é o jeito. Eu não sei se também técnico tá precisando, mas vamos dar uma moralzinha pro nosso querido Ricardo Gomes. Nossa, eu ia falar Ricardo Oliveira. Então acho que é isso, tem que pensar realmente no futuro, porque tem que esquecer esse ano. O que o São Paulo tá fazendo de muito legal agora é colocar os meninos da base, né? Agora que já se recuperou, acho que não cai mais, com a certeza que não. O Luiz Araújo, David Neres, esses meninos aí da base que sempre renderam bons frutos do São Paulo, Lucas, Casemiro, esses jogadores que sempre foram bem, agora tem a chance de melhorar. Esse último jogo do São Paulo com o Corinthians, o David Neres arrebentou. Cueva, nossa senhora. Cartola, mitagem. Duvido que alguém que tinha ele aqui no Cartola. Só um amigo meu que não tá na rádio que colocou. Ah, abraço, Capelossi. Líder da liga. Nossa, o cara coloca todo mundo que vai bem. O cara fez 120 pontos na rodada, como é que pode? É isso, enquanto eu tiro o Marinho pra pôr o Zé Love. Valeu. Eu tava com o Marinho. Ele tava com o Marinho e com o Cueva. Ele tava com os dois no ataque. Nossa senhora. Não, ele mandou muito bem. Mas, bom, voltando ao assunto vamos São Paulo. De São Paulo, né? Vamos falar do que interessa, que não é TechPix, no caso, é São Paulo. Mas meu eu concordo. Eu concordo bastante com o que o Andrei falou. Eu acho sempre muito interessante, muito importante para um time utilizar os jogadores da base. E num momento como esse, que o São Paulo já não tem mais pretensões para Libertadores, por mais que matematicamente não esteja tão longe, 45 pontos, 51... daria pra chegar, mas não é muito difícil. Acho que nem o torcedor mais otimista acredita nisso e também não vai mais cair. Então aproveita essas últimas rodadas, ajeita o time pro ano que vem, começa a dar rodagem pra molecada. O David Neres entrou muito bem, o Pedro entrou em alguns jogos, foi bem, mas aí já vai quebrando, não foi tão bem, mas já vai quebrando esse gelo da estreia no profissional pro ano que vem e melhor. Então é muito importante ir utilizando a molecada da base, ainda mais nesse momento que o São Paulo não estava bem, precisava melhorar, conseguiu melhorar, e aí pro ano que vem, com essa molecada, dá para sonhar mais alto. E se por um acaso, por um milagre, o São Paulo for para Libertadores, só ia colocar debaixo do tapete tudo que vem de errado de novo, que nem aconteceu ano passado, né? O São Paulo teve um ano horrível com os presidentes lá, o presidente e o diretor, um batendo no outro, é complicado, e aí foi para Libertadores... Guardaram tudo debaixo do tapete, aí foi bem na Libertadores, e aí voltou todos os problemas. Então, se classificar agora, só ia ser pior pro São Paulo, sinceramente. Eu não sei o que vocês pensam. Eu concordo com você, Guilherme, porque esse resultado, como classificar para Libertadores, engana muito. Vai ser a mesma coisa que o Corinthians, por exemplo, caso classifique. A torcida vai ficar feliz, vai empolgar. A diretoria vai aproveitar isso para esconder os problemas, falar, opa, tudo resolvido, agora a gente conseguiu o resultado, vamos fazer contratações, empolgou, uhul, rumo ao título. Mas não é verdade, o clube passa por uma situação ruim, é melhor acalmar as coisas, reorganizar, e aí pro ano que vem buscar uma classificação para Libertadores, para 2018 pensar em título e jogar bem. Sim, eu concordo plenamente, por mais que uma classificação para Libertadores traga um investimento maior, né, quando o time se classifica para Libertadores, acaba investindo mais em alguns jogadores, iria esconder o ano ruim que São Paulo teve. E é bom não se classificar para dar um tapa na cara da realidade, mostrar a realidade que o São Paulo está vivendo, que não é uma realidade boa, não é uma realidade que agrada ao torcedor. Então mostrar, ó, precisamos mudar alguma coisa, não tem coisa errada aí, a gente precisa correr atrás para melhorar isso que não está certo para o ano que vem se classificar para Libertadores, mas se classificar por mérito, se classificar porque está jogando bem, e não porque resolveram dar mais vaga e até o sexto colocado vai para Libertadores, então virou várzea o negócio, né? Então tem que ajeitar o time para se classificar com méritos em 2017. O time de São Paulo, que é um time fraco, né? Acho que a gente concorda isso aqui, que o time de São Paulo é um time fraco. Concordo com tudo que vocês falaram, não tem que classificar para Libertadores. Acho que não vai também, acho que nem o torcedor tem experiência, não como o Arthur como, falou. Não tem como, não tem como. Não é bom classificar para Libertadores. Ano passado já classificou, eu acho que não merecendo tanta classificação como acham que merecia, mas eu não acho que merecia. E o time de São Paulo vai precisar reestruturar. Foi que ele falou, precisa de um tapa na cara pra torcida acordar e falar, ó, o time não é mais soberano que nem tava nos últimos anos, precisa baixar a bola, precisa contratar um monte de jogador, colocar molecada pra jogar futebol, e quem sabe, no 2018, voltar pra Libertadores e brigar pelo título de novo. E só pra fechar o assunto São Paulo, o Marco Aurélio Cunha disse que a contratação do Wellington nem é difícil e que o empréstimo é mais viável. Já o atacante Nilmar é sonho bem distante. E quase que eu falei Neymar, imagina, aí é impossível. Imagina, Neymar de São Paulo. Aí era só no carreira do FIFA 12, quando ele tinha acabado de começar. Mas vamos fechar aqui falando do time que o Neymar jogou, né? Solta o hino do Peixe. Agora quem dá bola é o Santos. É, a 10 que já foi de Neymar, agora tá com o Lucas Lima, que renovou o contrato dele até 2021 com a parceira do EA Sports. E boa notícia aí pra torcida ou não? O que vocês acham? Ah, acho que sim, né? O Lucas Lima voltou a atuar bem, ficou um tempo indo mal, mas agora voltou a agradar a torcida santista e, de um jeito ou de outro, é um ótimo jogador, né? Assim como a gente tava falando do Palmeiras, que ele tava passando por uma fase não tão boa, apesar da liderança, jogadores também passam por isso, passam por fases... É muito difícil um jogador se manter no auge durante muito tempo, durante o ano inteiro, ainda mais o calendário tão recheado que nem é o calendário brasileiro. E o Lucas Lima é um ótimo jogador, jogador a nível de seleção brasileira, é o cara que comanda o meio-campo do Santos, ele muda o jogo quando ele entra, e é muito importante manter jogadores tão bons durante tanto tempo no time. É, excelente notícia, na minha opinião, porque o Lucas Lima, mesmo quando ele estava jogando mal, estava numa fase ruim, ele era um cara que podia decidir a qualquer momento. Ele pode jogar mal o jogo inteiro, e aí no último lance ele arranja um passe maravilhoso, faz um gol, alguma coisa do tipo, e decide o jogo. Então, eu acredito, tenho boas esperanças, torcedor santista, porque o Lucas Lima pode jogar bem, sim, na próxima temporada e conseguir, quem sabe, algum resultado interessante para o Santos. Eu ainda acho que ele não é o Lucas Lima que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro. Ainda acho que ano que vem ele volta a jogar melhor que ele estava jogando antes. Porém, eu não acredito muito que esse contrato ele vá cumprir. Porque há um tempinho atrás ele já estava interessado em ir para a Europa, acabou não indo, esse contrato até 2021, né? Isso, ele quase foi pro Porto. Até 2021. Então, eu acho que esse contrato é mais para ajudar o Santos a ter uma multa maior por ele para ser vendido. Eu não acredito que ele vai ficar muito tempo no Brasil ainda. Concordo. É, assim como todos vocês já falaram, eu também concordo que é uma boa contratação, é uma boa... Renovação. Renovação, isso, esqueci a palavra. Mas aí que tá, eu acho que o Lucas Lima, o que a gente está acostumado a ver dele, aquele Lucas Lima... Aquele, na medida. Ele eu acho que é o melhor meia que pode ter no Brasil atualmente, eu acho. Então, renovar com ele é sensacional. E sobre o que o Andrei disse de cumprir o contrato, é muito importante o Santos saber gerir essas negociações, o assédio de clubes do exterior e tudo mais, porque isso pode acabar interferindo no rendimento do jogador. Aconteceu, na minha opinião, aconteceu isso com o Jesus. Gabigol. Exatamente, ele começa a pensar na Europa. Você percebeu que todo mundo que ganha a medalha de ouro não tá jogando bem? Ninguém. Detalhe interessante. Ninguém. Muito bem observado, Guilherme. O Wallace no Grêmio não joga, o Jesus não joga. O Everton tá bem. O Everton mais ou menos, tomou uns gols idiota lá pro Vitória que... Uns gols o quê? Uns gols idiotas. Ah. Desculpa. Não, mas ele tá na seleção, pô, tá bem. Mas, até mas caiu de rendimento. Sim, caiu concordo, bastante. Concordo. Todo mundo que tava na seleção olímpica não tá jogando bem. Subiu, demais. Acho que só o Marquinhos deve estar mantendo. O Marquinhos ainda virou titular do PSG depois da saída do Davi Luiz. Acho que ele deve estar mantendo ainda um nível, mas... Só ele. Só mas ele, o Caio. Quem joga aqui no Brasil não mantém. O Zeca caiu de produção também. O Zeca tava jogando muita bola. Muita bola. Thiago Maia. Nossa senhora. Todo mundo. Que desperdício o futebol, hein? Luan caiu demais de produção. Demais. Não vamos mais ganhar medalha, então. Não, já tá bom. Uma, já ganhamos tudo. Já fizemos história. Já tá ótimo. Errou. Mas eu perdi meu raciocínio agora. Desculpa. O que você tava falando? Não lembro. Era do Lucas Lima. Cumprir contrato. Isso. Cumprir contrato, porque... O jogador acaba pensando no exterior, nas possibilidades, no futuro da carreira e esquece de focar ali no momento, dentro de campo, e cai de rendimento. Então o Santos precisa tomar cuidado com isso, o técnico precisa conversar, fazer uma coisa que o Tite faz muito bem, até hoje na seleção, é gerir o elenco, saber gerir essas questões de contratação do Lucas Lima para que ele consiga focar jogo a jogo dentro de campo sem pensar no externo. Também acho, e outro nome que tá se dando muito bem com a camisa do Santos é o Copete, né? Já são 8 gols e 5 assistências, essa reta final ele tá indo super bem, participando muito, colocando o Santos na vice-liderança, né? E agora ele foi convocado pra seleção colombiana. É o nome ali pro ataque mesmo? É um bom nome? Um nome interessante. Tá agradando no campeonato? Tá jogando... Tem jogos que não atuou tão bem, mas... Teve muito altos e baixos, né? É um jogador meio inconstante, mas eu acho que ele tem potencial. Acho que dá pra manter ele. O Santos pode focar em outros pontos pra melhorar. Acho que aí tá... Por enquanto tá bom. E apesar disso que a gente comentou do Copete, ele começou muito bem, né? Empolgou demais a torcida. Depois caiu empolgou um pouco... Empolgou meu Cartola também. Empolgou aí todo na primeira mundo vez que eu coloquei ele no Cartola, começou a queda dele. Exato. E agora voltou a render bem, mas mesmo assim o Santos ainda está indo atrás de alguns nomes para o ataque. O William do Cruzeiro, o William Potker da Ponte, o Marcelo quase Cirino. Fechado. O Marcelo Cirino do... o William Potker que está quase fechado, mas também está atrás do William do Cruzeiro, do Marcelo Cirino do Flamengo, Marinho do Vitória, Clayson da Ponte Preta e o Ibarguen do Atlético Nacional. Bom então, atacante. Bom atacante. Todos e eles o, são bons o Marinho nomes. Disse que é palmeirense. O Marinho tá sendo muito disputado, né? Principalmente Flamengo, pelos times Santos. Paulistas. Corinthians, Santos e o Palmeiras estão atrás dele. É mesmo, é? É mesmo, é. Não sabia não. Então, sabia mesmo com não essas falou, boas atuações... Não falou, tem que cortar. Mesmo com essas boas atuações dos atacantes santistas, a diretoria ainda tá indo atrás de reforços pra essa posição. Eu sempre acreditei no Copete, venho falar aqui. Porque desde que ele chegou, sei lá, eu vi ele entrar, jogava cara de bem, bom moço. Cara de bom moço, sabe? Guerreiro, aguerrido. Guerreiro é outro, guerreiro tá no Flamengo. Eu sempre gostei dele. Aí ele começou a jogar bem, tudo bem, ele deu umas osciladas, mas... Mas eu gosto dele, sinceramente, eu gosto dele e eu acho que é um bom nome. E vai disputar a posição, claramente, eu acho. Felipe, ficou muito na cara que você é santista, cara. Desculpa, tenho 63 anos. Acho que agora não ficou mais o Flavio, tomar, o Flavio não gostou. Desculpa, Flavio. O que você quer falar do Andrei, do Copete, Andrei? Não sei, eu até me perdi agora. Não, mas o Copete, ele jogou muito bem no Atlético Nacional, né? Foi bem demais na Libertadores, foi substituído pelo Borja depois que ele saiu. Mas, o Santos eu acho que precisa de reforço, até pra poder repor a saída do Gabigol melhor, poder colocar um jogador no lugar do Ricardo Oliveira, que tá ficando mais velho, querendo ou não, ele vai começar a se desgastar mais. Mas eu acho que o Copete pode melhorar, acho que ele tá se adaptando melhor ao futebol brasileiro, agora ele tá aparecendo mais nos jogos, eu acho que pro ano que vem ele vai estar bem melhor preparado pra jogar o Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí como é que vai ser. A gente vai para um rápido intervalo. O Koba vai trocar a fralda geriátrica dele e a gente já volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental.

Estamos de volta. Felipe, você trocou já a fralda? Olha, foi difícil, mas... Deu tempo? Eu pensei que não ia dar no intervalo. Não, deu tempo. O enfermeiro me ajudou ali. Foi bom. Obrigado, viu, gente? Qual que é o nome do enfermeiro? Manda um abraço pra ele. Obrigado, Kleber. Aí, boa. Abraço, Kleber. Vamos continuar aqui com o assunto futebol, né? E agora falando um pouco mais de renovação de craques lá da Europa dessa vez. O Cristiano Ronaldo vai ganhar mais dinheiro ainda no Real Madrid, né? O tá cara pouco, não, né? Para de ganhar dinheiro. Já ganha dinheiro com futebol, com a marca de cueca dele, com tudo. O cara até marca de cueca tem. O que vocês podem falar aí dessa renovação? Não tem muito o que dizer, né? Não, renovou. É. Ele que falou que é um ano muito especial pra ele, né? Um ano dos sonhos, e realmente é. Porque renovou agora com o Real Madrid, foi campeão por Portugal pela primeira vez, ganhou a Champions com o Real Madrid também, agora assinou um contrato vitalício com a Nike. Eu ia falar isso, que ele vai ser o jogador mais bem pago do mundo por uma marca esportiva agora. É, quer números? Vocês estão... Pode falar, que aqui a produção não colocou. 84 milhões de reais por ano, aproximadamente é o que ele vai ganhar com o novo contrato. Eu ganho isso aqui na rádio. Exato. É, quase a mesma coisa. Ah, dá pra fazer uma feira bacana, né? Dá. Comprar umas batatas. Filho dele deve viver mal, né? Nossa, coitado da criança. Eu vi uma foto no Insta esses dias dele, do filho dele com um monte de amiguinho em casa, e o Cristiano Ronaldo lá cuidando dos caras. Nossa, imagina. É, cada amiguinho já tem uma Ferrari. É, óbvio. É presente de aniversário, né? Lógico. Pra ser amigo dele, deve ser muito rico também. Os caras devem ser... Ah, não, mas aí vai naquela escola lá que só entra os mais ricos lá de Madrid. E deve ser filho do Pepe, do Sérgio Ramos. É, os caras não jogam FIFA, né? Eles chamam o Cristiano Ronaldo. Chega aí, vamos jogar bola com nós. Eles não pegam o controle pra jogar, que nem a gente faz. E... não tem muito o que falar do Cristiano, né? Pra mim vai ganhar o título de melhor do mundo. Acho que por isso que a produção não colocou aqui o preço que ele ia ganhar, porque ela prefere o Messi, a pessoa que fez. Ixi, então, senti uma, né, cutucada. Polêmica. Tendência. Mas quem vocês acham que vão ganhar esse ano? Vão ganhar? São dois? Não, quem vai ganhar? Desculpa. O Cristiano Ronaldo. Eu acho que é o Ronaldo vírgula Cristiano. Nossa, Matheus do céu. É o Crisinho. Cris? A Cris, né? Cris mesmo? Cris. Eu pensei, mas sexta-feira a gente fez uma enquete aqui pra saber quem ia ficar entre os três. Quem vocês achavam que ia ficar, que a galera achava que ia ficar entre os três? Quem vocês acham que ia ficar? É o mesmo do ano passado. Fala aí. Cristiano Ronaldo, Messi e Rodriguinho. Justo. Nada mais justo. Mas o Rodriguinho vai ficar em segundo. É óbvio, eu falei sem ordem, assim, só pra causar um mistério. Eu achei que ele primeiro. Não, o primeiro é que ele é humilde. Ah, entendi. Mas pra mim vai ser a mesma coisa do ano passado, Cris, Messi e Neymar. Eu vou concordar com o Arthur também, acho que é a mesma coisa. Eu acho que vai ser Cris, Messi, e aí entra a minha dúvida, entre Griezmann e Suárez. Eu vou com o Griezmann. É que o Griezmann merece mais, é que o Suárez também, pelo amor de Deus, né? Ele tirou a artilharia do Cristiano Ronaldo do Messi depois de tantos anos, e agora ele arrebenta, né? Eu queria o Suárez no meu time, não sei. Ah, mas eu acho que vai ser... Tô feliz, mas Magic J não precisa. Aqui tem Felipe Kobayashi, não precisa de mais nada. Eu acho que vai ser Cristiano, Messi e o Griezmann. Griezmann tá merecendo. Eu também acho. Agora, se bem que o Griezmann pipoca nas penalidades. Eu concordo com você, Gui. Sempre concordando comigo, né? Mudando de última hora e trocando de opinião, né, Matheus? É, desgraçado. É, vocês não viram os afagos que rolou agora. É, com certeza. No intervalo, então, descubra. Vocês viram, né? Enquanto o Felipe tava trocando fralda. Ele não viu, mas vocês viram o que a gente fez. E vamos mudar de esporte, né? Vamos falar de tênis agora. Quais são as novidades, Arthur? Ah, não, mas antes da gente começar a falar de tênis, não esquece. Desculpa, Koba, faz a vinheta do tênis aí. Agora sim. Agora sim, boa. É isso aí, mas bom, saiu ontem que foi realizado o sorteio do ATP Finals. O ATP Finals, que é o torneio mais legal, assim, de se assistir, de tênis, que ele reúne os 8 melhores jogadores do mundo no ano. Então, só craque jogando, só fera. Por mais que esse ano tenha algumas faltas que vão ser sentidas, como Rafael Nadal, Federer, Ferrer, que não tiveram um ano agradável. Mas vamos aos grupos, né? O primeiro grupo, o novo número 1 do mundo, bom se ressaltar isso também, passou o Djokovic, depois de tanto tempo, por incrível que pareça, Andy Murray, vai jogar com Stanislas Wawrinka, Kei Nishikori e Marin Cilic, no grupo McIlroy. Saúde. Oi? Saúde. Obrigado. Falou Vavrinka e o outro nome que eu não sei qual é, aí. Kei Nishikori, Marin Cilic. Tudo junto. É muito, só muito pode ser febre amarela. É, a idade chega, como a gente já sabe, todos os times de doença. E no outro grupo, no grupo Ivan Lendl, está o Novak Djokovic, agora número 2 do mundo, Milos Raonic, Gael Monfils e Dominic Thiem. Então, só lembrar que o Nadal tá em 8º agora e o Federer em 16º, né? É, exatamente, mas você falou o Nadal tá em 8º, então por que que ele não tá no ATP Final? São os 8 melhores jogadores do ano e não os 8 melhores jogadores do ranking da ATP. Então o Nadal está entre os melhores, os 8 melhores do mundo, mas, não, mas no ranking geral, não no ranking de 2016. No ranking de 2016 ele não tá nem entre os 10, por isso que ele não foi pra esse torneio. E esse ano também ele parou, né? Esse ano ele falou que ia parar. Ele parou, ele não joga mais esse ano, mas já anunciou que volta ano que vem pro torneio de Abu Dhabi, que é realizado, que vai ser realizado em janeiro do ano que vem. E vamos ver, é um torneio que, assim, não é, não tem tanta expectativa que nem tem os grandes lãs, mas é muito legal por reunir 8 jogadores apenas, um torneio bem, bem pequeno, e 8 jogadores espetaculares, só craque, joga o ATP Finals. Djokovic rumo ao número 1. Vocês acham que já a idade bateu no Federer ou não? Sim. Tá lá, bateu, tá, né? No Federer já, ou no Nadal? Ou nos dois? Nos dois. Mas no Federer, eu acho. Eu acho que nos dois já bateu. Então, eu acho que mais no Nadal, pelo estilo de jogo do Nadal. Sim. Porque o Nadal, é ele físico, utiliza, né, muito o físico dele. O Federer é um cara mais técnico, gentleman, assim, mais técnico, exatamente. Então, a pouca movimentação que ele tem auxilia ele a conseguir prolongar a carreira. O Nadal não consegue jogar durante tanto tempo porque ele é um jogador muito físico. O Nadal já tá todo quebrado, né, velho? É, exatamente. Por e o jogo ele... dele com uma perna só, velho. Pior que ele com uma perna só arrebenta todo mundo. Joga aí, muito, né? Mesmo assim, saudades, joga Nadal muito bem e... Tá rolando aqui, vamos ter que estender o assunto que o Guilherme se perdeu, mas o Federer... Desculpa, tava resolvendo os assuntos aqui. Tranquilo, com o estilo de jogo do Federer, ele acaba que ele... Me fugiu a palavra. Ele consegue compensar a alta idade dele, a pouca movimentação com a habilidade que ele tem, e ainda consegue se manter lá no topo, por mais que esteja caindo ele um pouco. Ele trata a bola com carinho, agora, né? Com muito carinho. Bom, vamos viajar ali para os Estados Unidos e agora falar de UFC. Eu ia falar para o Koba fazer a vinheta do UFC. Faz aí, Koba. Esquerda, it's time. Não, it's time. It's time. Aí, olá, fala aí do UFC 205 que vai ter. Rapidão, eu preferia o Galvão. Faz aí então, Galvão. É, são os gladiadores, imita, do terceiro milênio. Imita o... O Mate. Perdeu! Vai ganhar! Ganhou! Não, perdeu! Arthur, é que ele fez isso do nada no outro programa. Do nada. Eu, o Vinícius e o Felipe, a gente não conseguiu mais falar. Ele ficou falando sozinho depois. É, pra variar um pouco, todos com essa rir, eu tenho que fazer o programa sozinho. É que o Mate é um menino sério. Mas bom, aproveitando e falando que o Mate é um menino sério, vamos voltar a ser sério, se inspirar no Matheus. O UFC 2005, ó. 2005. Tô lá pra frente já, ou pra trás. Do UFC 205, que card espetacular, hein, meu amigo? É praticamente só um card principal, né? Porque o preliminar... Exatamente. A gente tava falando exatamente isso. A primeira luta do UFC vai ser a Liz Carmouche. Pra quem não conhece, ela, há duas lutas ela fez a disputa de cinturão e acabou derrotada, então não é dentro do cinturão, mas vai abrir. No card preliminar também temos nomes de muito peso, como Rashard Evans, Khabib Nurmagomedov, que é o número 1 do ranking. Esse nome é difícil de falar. O Frank Edgar também luta no card preliminar, então é um card muito bom. Eu acho muito difícil. Eles fizeram isso porque é o primeiro evento em Nova York, né, pra divulgar bastante na cidade. Por que é o primeiro evento em Nova York? Porque era proibido o UFC em Nova isso York. Isso que eu queria que você falasse. Obrigado. Quer dizer, de nada, não, né? Tem uma explicação ou só... É por conta do esporte, né? Que o esporte ainda não é bem aceito, na verdade, ao redor do mundo. É bom que o ouvinte conhece também, que eu fui descobrir isso ontem. É, e aí em Nova York ele não era aprovado. Ele não era permitido ter lutas de UFC. E aí... Lutas de MMA, na verdade, né? E aí o UFC batalhou, foi atrás disso e conseguiu a liberação pra conseguir fazer um evento. E eu acho que eles fizeram um card tão bom... Pra não ter aquele negócio de o pessoal chegar só pro card principal, né? Que acontece em alguns eventos, então... Principalmente nos Estados Unidos. Principalmente nos Estados Unidos. O público já tá acostumado, então chega só no principal. Exato. Deixa vazio. Mas, na minha opinião, junto com o UFC 200, os dois maiores eventos do UFC. Sim, com certeza. Vamos aqui fazer algumas apostinhas, Matheus? Vamos, manda a luta, então manda a vitória. Vamos fazer só do card principal, se a gente fizer do vai card preliminar. Vai perguntar pra gente também? Se vocês quiserem opinar, eu quero muito opinar. Vocês querem muito opinar, então vamos lá. Primeira luta do card principal, Misha Tate contra Raquel Pennington. Misha, Cupcake Tate. Qual a vitória? Ah, é a Cupcake? Ah, é a Cupcake. Ah, eu vou na Cupcake então, né? É, não vai dar pra Cupcake. Raquel não, mano. Não vai dar pra Raquel, não. Não vai dar. Vai dar a Cupcake. É, eu acho que temos uma unanimidade aqui, né? Cupcake vai ganhar. Vamos lá, outra, segunda luta do card principal, Kelvin Gastelum contra Donald Cerrone, o Cowboy. Cerrone, sem dúvida. É Cowboy, né? Cowboy. É, eu gostei do apelido dele. Eu vou nadar contra a maré aqui, acho que o Kelvin Gastelum vai... interessante, hein? Vai, não chega a ser uma surpresa, porque ele é muito bom. É o Kelvin de São Paulo? É, quase igual, quase do mesmo tamanho. Aí, e eu acho que o Kelvin Gastelum vai ganhar. Chris Weidman, The All-American, retorna depois de perder o cinturão, encara Yoel Romero. Luta difícil, vou apostar no Weidman, mas com o pé atrás. Esse eu sei o que eu tô apostando, então eu vou ficar com o Weidman. Eu vou ficar com o Romero, porque ele tem nome de craque. Concordo. Eu vou com o Weidman, porque eu conheço também. É, o Weidman eu acho que tem tudo pra ganhar do Yoel Romero. Essa acho que é a luta que tem uma maior disparidade Andrei, entre os dois. Votou errado, então. Votou, foi pelo nome. Louco. Romero é artilheiro de Itaquera. Agora, eu queria pedir pro Felipe Kobayashi falar o nome dessa, um encontro de polonesas que, meu Deus do céu. Primeira luta de cinturões da noite. Lewandowski. Joana. Lewandowski. Jędrzejczyk. E contra Carolina... Kowalkiewicz. Bom, só vou te ajudar aqui. Joana Jędrzejczyk e Carolina Kowalkiewicz. Kowalkiewicz. É mais fácil que falar meu nome, Kowalkiewicz. É, então. Não acho. Não, foi a primeira impressão aqui. Eu vou torcer pra Kowalkiewicz, mas eu acho que a Jędrzejczyk ganha. Saúde. Alguém quer opinar? Eu vou torcer pelo empate. Eu vou na segunda moça. É, então, eu não sei falar o nome delas, então eu vou torcer pelo juiz, pra ele bem na partida. É. Eu vou torcer pelo narrador. Ah, vou torcer pra Carol. Não, quem são os dois primeiros nomes? Eu vou escolher... A Joaninha e Carolina, vai. Não, eu prefiro Carolina. Carolina é mais bonita. É, então, lembrando que essa luta, duas lutas, é a primeira luta de cinturão, como o Matheus falou, e duas invictas, né? A Joana Jędrzejczyk tem 12 vitórias em 12 lutas, e a Carolina Kowalkiewicz tem 10 vitórias. O trono vitórias. Da Jędrzejczyk está ameaçado? Eu acho que sim, mas eu acho que ela não vai perder. Eu acho que sim, mas eu acho que não. Eu acho que sim, mas eu acho que não. Ele está ameaçado, mas ele vai se manter lá. É, acho que ela não vai perder, não. Eu também acho que não. Muito bem, gostei do seu comentário. E o co-main event do UFC 205, Tyron Woodley e Stipe the Wonderboy Thompson. Difícil. Muito difícil, na minha opinião. Mas eu vou ficar com o detentor do cinturão, Tyron Woodley. Eu vou ficar com o Homem Maravilha, o Thompson. Eu acho que eu vou ficar com o do cinturão também, né? Já tá ganhando. Vai se manter. O time tá ganhando, não se mexe. E eu segue o líder. O Thompson também. Eu gosto de zebra. Eu gostei do nome dele. Voto de Minerva. É. Então, eu gostaria de estar falando outro nome nesse momento, né? Que a gente também tava discutindo concordo. Aqui no intervalo. Demian Maia deveria estar lutando pelo cinturão, na minha opinião. Mas já que não é, eu acho que o Stephen Thompson ganha. Aí, e depois Koba, perde para certo. O Demian Maia. Tá vendo? Oremos. E na última luta do evento, a luta principal, a luta mais aguardada de todas, dois campeões, uma super luta. Quem ganhar vai provavelmente ser o detentor dos dois cinturões. Ed Álvares enfrenta Conor The Notorious McGregor. É, só uma correção que você disse, que quem ganhar deve ficar com os dois. Se o Conor ganhar, tá isso. Porque o Dana White ama ele e ele não vai pôr o cinturão dele em jogo. Exatamente. Mas bom... Agora que você já me corrigiu corretamente, dê o seu palpite. É, eu queria apostar no Ed Álvares, mas eu tô sentindo que não vai dar pra ele, vai dar McGregor. Eu vou de Ed Álvares. Eu vou de Ed, eu sou grande fã da luta dele. Eu vou de Ed porque eu odeio McGregor também, quero que ele se exploda. Ah, eu acredito no McGregor. Que isso, parça. É, eu dou... Ele bateu no seu atleta. Eu dou um Ctrl C, Ctrl V aqui no que o Matheus falou. Gostaria muito de apostar no Ed Álvares, mas infelizmente eu olho para os dois lutadores e eu não vejo o Ed Álvares batendo o Conor McGregor, e eu acho que o Conor McGregor vai sair vitorioso dessa luta. Tem mais coisas do UFC? Mais alguma coisa que você quer adicionar? Ou... Ah, tem muita coisa que a gente pode não, falar, então... mas... Não, não, tô brincando, pode não, tocar. Não, se quiser... Não, não, não. É porque a gente vai falar de NBA e NFL então agora. Então vamos falar, toca o programa. Não, aí o Koba tem que fazer a vinheta da NBA agora. Vai fazer vai de ter todos. Que fazer 13 já, vezes, já, né, já a vinheta. Começo. Vai, vai agora. Curry for three! 13 vezes, 13 vezes. Curry for three! Ele vai ficar até o final do programa fazendo isso. E Curry, falando em Curry, né? Bateu o recorde aí, 13 bolas de 3. Que espetáculo, né? Ele que, lembrando que na última partida, ele não tinha marcado nenhuma cesta de 3. Eu não lembro exatamente quantos jogos, mas eram, acho, se eu não me engano, mais de 200, 205 jogos, 206 jogos, que ele sempre deixava a bolinha de 3 dele. No último jogo anterior a esse, ele não marcou nenhuma. Acho que ele ficou um pouco mordido, treinou um pouquinho, bateu um novo recorde, 13 bolas de 3 em apenas uma partida contra o Pelicans. Jogou demais o Stephen Curry. E o Matt, você acha que o Pelicans ainda vai pros playoffs? Vai ser campeão. Ah, nossa, sim. Acredito. Uh-huh. Empolgou. Só tem o Anthony Davis no time. Mas tem Anthony Davis no time. Ah, mas é um cara só, é que nem o Houston com o James Harden. Não. Não. Não. Não quer aceitar, né? New Orleans Pelicans com a vitória. Eu acredito. Não, o Curry é um absurdo. Todo mundo se morde um pouco por causa dele, porque falam que ele é mala, que é a Golden State maldinha. Só que o cara é um monstro, de verdade. Eu não consigo entender como ele consegue fazer essas coisas. Mas o Golden State é modinha. Concordo, mas os caras jogam muito. Tem que dar o braço a torcer. É que nem torcer pros Patriots na NFL. Exatamente, mas os caras são bons. Não tem o que fazer, cara. Não quer falar mais nada? Terminou? O cara é um quer monstro. Falar alguma coisa, Andrei? Do Curry? Ah, eu gosto do Cavaliers. Ah, mas do LeBron, né? Ah, não, é por causa de uma série aí, mas não vou citar agora. Então, modinha. Então tá bom, né? Vamos falar agora da NFL, que teve jogo ontem. Koba, quer fazer a vinheta da NFL? Essa aí você sabe. Essa eu já fiz, hein? É, joga! Joga pro alto e reza! Touchdown! Aí, ó, vamos ver se apareceu. Faltou um pouquinho de empolgação. É, um pouquinho. É que ali faltou, na hora eu acho que ele tava bem empolgado, né? Faltou o Paulo Antunes do meu lado também. É, eu imitaria se eu não estivesse apresentando aqui, mas não dá, né? E ontem teve Buffalo Bills e Seattle Seahawks. É, foi uma vitória até que apertada do Seattle, jogando em casa, 31 a 25. Dá pra gente destacar claramente o Russell Wilson, que... Maravilhoso. Que jogou muito, fez 20 passes... Não, fez um TD. De 26 passes, acertou 20... É, passou para dois TDs e anotou um correndo. A jogada foi sensacional. Foi um play action ali, levou a defesa inteira dos Bills para a esquerda. Ele passou pelo fundo na direita livre, não tinha ninguém. Explique para o nosso ouvinte o que é um play action. Desculpa, play action é quando o lançador ele finge que ele vai dar a bola para o corredor, aí ele pega a bola de volta para ele e corre sozinho ou para tentar lançar ou para tentar correr. Foi o que ele fez e estava livre, porque a defesa inteira vai para o corredor. Quem fazia com maestria era Peyton Manning. É uma pedalada, como bem falou Flavião. Também dá pra destacar o Jimmy Graham, que recebeu 8 bolas para 103 jardas e anotou 2 touchdowns. Ele não é o maior recebedor junto com o Julio Jones? Eu acho que é. Tá me eu acho que são agora, os mas dois. Acho que é. Não, só fiquei com um pouquinho de saudades do Jimmy Graham. É, né? Por que, Matheus? Toca a musiquinha. Bateu a saudade, porque ele é um excelente... Wide receiver. É Tyrande, né? E ele era do Saints, mas saiu, mas, falando em Saints... Tem que ter a conexão, Saints, né? Saints ganhou! Com o Saints, tem que uhul, ter. 4-4, rumo ao Super Bowl. Eu tenho saudade de um jogador do Saints que era do Packers, que é o fullback, o Kuhn. Corre bastante, foi embora e agora tá com o Ripkowski lá no... Ripkowski? É alguma coisa Kowski nos Packers, que também corre muito, mas os Packers tá difícil, né? É, o Saints tá deve sentir uma falta dos pros, cara. O Saints sente falta de tudo. Aquela formiga... Sente falta de 2010, né? Sem falta do Breeze. Mas ainda, a gente tá falando de Saints e Packers, que é o time que a gente torce, porque futebol americano a gente fala mesmo, porque ninguém assiste, ou quase ninguém assiste. E o Koba tá bem triste com o time dele, né? Ah, já virou rotina pra mim. New York Jets, não tem o que fazer. Conseguiu perder de Miami. Do Miami Dolphins é como se fosse o Joinville do futebol, pra quem não sabe. E o que me deixou nervoso é o seguinte, tava ganhando, faltando 3 minutos. 3 minutos. E perdem. Aí tomou gol no sacrédio. Eu sei como é isso. Não, perder um jogo no final é triste. Foi inacreditável essa derrota. Você assistiu o jogo, André? Assisti. É, não, é que ele imagina o time dele perdendo pro Joinville com em certeza. Casa, entendeu? que o Fitzpatrick até saiu, entrou o Geno Smith, eu falei, ah, vai dar são ruim. São dois ruimzinhos. Vai dar ruim, não tava dando ruim, aí do nada deu ruim, aí eu falei, ah, deu ruim. Aí perdeu, né? Acabou. Acabou. Fiquei triste, velho. Mas você assistiu o jogo, Koba? Eu assisti só o primeiro tempo, mas... Essa temporada, eu não tô sentindo aquela firmeza que você tinha temporada passada. É porque, querendo ou não, o calendário da temporada passada tava muito fácil pros Jets. E não, mas eu tô falando agora... em geral. De todos os jogos. É que aí o calendário da faculdade não ajuda também. Eu vou confessar que o calendário da faculdade... Aí tá complicado. Ajuda nós, pelo amor de Deus. Não tá dando mais, não. Falando nisso, eu tenho que terminar o programa, que já tá com 59 minutos. Nossa. Vamos encerrando por aqui. We are the Huda. Tem que correr, Matheus. Vai, Matheus. Boa noite. Boa noite, Rudete, New Orleans Saints. Isso aí, o Ru. Falou. Boa noite, ouvinte. Eu ainda nunca vou esquecer a despedida dele do Fred, que ele travou e ficou... Boa noite. À minha frente, boa noite, Arthur. Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Falou, Flavião, é nóis. Felipinho, boa noite. Boa noite, Guilherminho. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião. Boa noite, mãe. Boa noite, pai. Até mais. Isso que eu tenho que correr, substituindo, né? Substituindo o Thiago Dalli. É, Andrei, boa noite. Boa noite, Guilherme. Um prazer fazer a bancada com vocês essa vez. Primeira vez que eu faço programa. Com você. Primeira vez, primeira um prazer. Minha primeira vez também com você. Com um prazer. Também. Nem doeu. A primeira vez. Pra terminar o programa. Boa noite, ouvinte. Boa noite, todo mundo. É nóis. Vou me despedindo por aqui. Também muito bom. Programa de hoje, agradeço o Flavião na sonoplastia, a você ouvinte, pessoal aqui da bancada, fico por aqui, até a próxima. Rádio Mackenzie.